Alô, quem fala é Ricardo Vilas, trazendo o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. O disco do dia de hoje é Novo Quinteto com Radamés Inácio. Remexendo de Radamés Inácio é um dos pontos altos desse disco. O título é um tributo ao grande maestro e compositor. Alvorada, de Jacó do Bandolim, está também presente no disco, numa homenagem ao grande compositor que foi o Jacó. Novo Quinteto é formado por Maria Tereza Madeira, ao piano, Marcos Ninrichter, no acordeon, Henrique Cases, na guitarra, Omar Cavaleiro, no contrabaixo e Oscar Bolão, na bateria. Além de grande pianista, compositor, inspirado e original, Radamés Inácio foi o arranjador que modernizou a música brasileira. Radamés foi um grande amigo de Tom Jobim e a música Meu Amigo Tom faz parte desse disco. Variações sobre o Samba do Urubu, de Radamés Inácio, fecha o disco. O disco do dia de hoje é Novo Quinteto com Radamés Inácio, um lançamento da Hobby Digital. Ele pode ser adquirido no site da Hobby Digital, que é www.hobbydigital.com.br, e também nas melhores lojas de disco. Até amanhã com mais um Disco do Dia, produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Luiz.